Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, ouvinte! Está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa é promovido pelo Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E esse quem vos fala é Vitor Visotto, e eu vou ser o seu apresentador. E vamos começar apresentando os comentaristas da arquibancada mais sábia do Brasil. Ao meu lado direito está ele, Zé Roberto Clé. Fale seu destaque, Zé. Meu destaque vai pro Fred, né, que tá nessa negociação entre o Atlético e o São Paulo, que meio que apareceu aí na parada. E, primeiro, boa noite ouvinte, né, também, só pra não esquecer do protocolo. E ao meu lado esquerdo está ele, Pedro Bassi. Fale o seu destaque, Pedrão. Boa noite, querido ouvinte, boa noite, bancada. Meu destaque vai para a vitória do Atlético de Madrid agora em cima do Barcelona e conseguiu a classificação para as semis. Na minha diagonal esquerda está ele, o nosso querido capitão André Rivera. Fala aí. Boa noite, ouvinte, boa noite, bancada, boa noite, Vitor, boa noite a todo mundo que está aqui no estúdio. Tá o destaque vai para o empate entre Benfica e Bayern de Munique, que acabou classificando o time alemão para as semifinais. Cê é louco, o capitão tá quase o ligeirinho aqui no programa. E na minha frente está ele, o nosso querido amigo, conhecido por todos, sem namorada, Pião! Com fala, namorada, João. Né? Boa noite, ouvinte, boa noite, Vitor, boa noite, bancada. O meu destaque vai pro jogaço de hoje à noite entre São Paulo e River Plate, muito decisivo pela Libertadores. É isso aí, Pião. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos amigos que fazem jornalismo e que serão o futuro do Arquibancada MAC aqui para vocês. E vamos começar falando do São Paulo. Solta o hino do Tricolor, Flavião. O São Paulo, que joga hoje contra o River Plate da Argentina às 9h45 da noite no Morumbi. E o que vocês acham dessa partida decisiva para o São Paulo, Pião? Comente. Bom, eu acho que, como você falou, é um jogo muito importante, decisivo, porque o São, apesar que perdeu um pouco a questão da decisão, quando ontem o Trujillanos bateu o Strongest, então o São Paulo pode até perder hoje, que dependendo só de uma vitória contra o Strongest pode classificar, mas de qualquer jeito, São Paulo vencendo hoje, depende só de um empate na última rodada, então é um jogo que o São Paulo tem que dar a vida em campo para conseguir sair com os 3 pontos. Exatamente. O São Paulo precisa desses 3 pontos para classificar na Libertadores. O que você acha, Capita? Ah, finalmente vai ter o apoio da torcida, né, nesse jogo. Finalmente, né? Vai encher o estádio, não vai fazer o mosaico. Quantos ingressos já foram vendidos? Todos. Todos. Todos. Todos. Vai ser 60 mil. Máxima, anel então. Inferior e superior. Finalmente. Anel inferior. Finalmente a torcida do São Paulo saiu do sofá, né? Que é o que o time tava falando e contestando, né? Mas vai ser um jogo muito complicado, porque o River também tá buscando a classificação. Se o São Paulo ganhar, vai ficar com os mesmos 8 pontos do River e vai acabar ultrapassando o The Strongest. Se o São Paulo jogar que nem o primeiro jogo, o Ganso articulando bem as jogadas, acho que vai conseguir um bom resultado mesmo jogando contra o River Plate. Mas antes da gente continuar esse papo sobre o São Paulo, queria dar a escalação para vocês comentarem que o técnico Bauza fez. Denis no gol, Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Mena, Hudson e João Schmidt, Michel Bastos, Ganso, Kelvin e Caleri. O que vocês acham dessa escalação, Betão? Ah, eu acho que a primeira que eu dei uma vasculhada, tem muito torcedor São Paulino reclamando que o Lugano não foi escalado pro jogo grande, né? Pro jogo de Libertadores, que é o que ele veio. Vai pro banco. Vai pro banco, eu acho que tá certo o Bauza. Por que que tá certo? O ataque do River é muito rápido. E, obviamente, o técnico... Agora me fugiu o nome do técnico do River, mas... Galhardo? Galhardo. Obrigado, mídias sociais. Mídias sociais? Um beijo, barra Mãe Diná, né? Barra Mãe Diná, um beijo no seu coração. Eu acho que como é uma equipe muito rápida, no caso, o Rodrigo Caio e o Maicon é a melhor dupla de zaga, e eu acho que não vai ser um jogo tão fácil assim pro São Paulo. Eu acho que o River não vai vir acuado. Uhum. Eu acho que vai vir um River até que vem pra cima do São Paulo. Que foi até o que o D'Alessandro falou na entrevista hoje, que o Calleri e o D'Alessandro, Boca e River lá na Argentina, estão se bicando. Troca de farpas, né? Há um tempinho. Mas pra dar um detalhe da partida, será a 100ª partida do Michel Bastos com a camisa do Tricolor. O que você acha disso, Bassi? Olha, eu queria comentar primeiro sobre o Lugano, que todos nós aqui sabemos que ele não voltou pro São Paulo jogando o mesmo futebol de antes. Mas eu queria levantar a questão também que acho que seria importante, sim, de repente a entrada dele no meio do jogo, ou então começar jogando pela experiência que ele tem, ainda mais em jogo grande, assim, de Libertadores. E sobre o Michel Bastos, eu acho que ele é um grande jogador, mas não tem mostrado tudo isso, não. Mas eu acho que ele pode, sim, dar conta do recado e, quem sabe, surpreender aí o torcedor hoje à noite. É, tem que ver como que a torcida do São Paulo vai acabar... acolhendo isso. Tratando, né, o Michel Bastos, vai ser o 100º jogo dele pela equipe. Vamos ver como é que vai ser recepcionado pelos torcedores. E o D'Alessandro, já que você comentou dele aí, Vitor, ele falou também, deu aquela alfinetada na torcida do São Paulo que o Morumbi nunca enche. Então já deu mais um climinha aí pra esse jogo que promete ser pegado, né, Pedro? O D'Alessandro, que não só nesse caso, muitas vezes já provocou torcida não só de São Paulo, de outros times. Sempre foi assim, né? Ele é um cara argentino mesmo. Dele, né? Que catimba, provoca e... Mas joga também. E joga muita bola. Então o São Paulo tem que tomar muito cuidado com esse jogador e com o time do River por completo. E só lembrando, com relação à escalação, é exatamente o mesmo time que entrou em campo semana passada na goleada por 6-0 em cima do Trujillanos. Eu acho que é isso que o Bausa... Acho que... Ah, fizemos um... Por mais que seja o Trujillanos, eu acho que... Deu certo. Deu certo, vou manter a escalação e vou ganhar o jogo de novo, né? Que é o que realmente o Bausa quer. Sim. Ô, Pião, qual que é a escalação que ele usou contra o Trujillanos? Exatamente a mesma. Não, mas a formação, eu quero dizer os números. 4-2. Ah, eu acho que foi 4-2-3-1. Entendi. É estilo... Pra mim foi 4-3-3, hein? 4-3-3? É, opa! Foi um... Divergências na bancada. Não, temos um empate. Porque o Michel Bastos e o Kelvin ficaram muito na frente. É, praticamente um 4-2-3-1, só que com os dois alas muito adiantados, até porque não precisava muito de marcação, então... 4-3-3. Viram 4-3-3. Não, deve ser um 4-2-3. Um intermediário. Pra defender, 4-2-3-1 e atacando um 4-3-3. Vamos resolver. Pra não ficar nesse impasse. Resolvendo esse impasse. O Pião comentou aqui na bancada que o São Paulo pode até perder o jogo de hoje, mas eu discordo dele, que eu acho que matematicamente, né, pode perder. Eu acho que o São Paulo tem que entrar com vontade, sim, de jogar, de mostrar futebol e ganhar o jogo, porque de repente se o vai pro último jogo contra o Strongest, vai ser aqui ou fora? Na Bolívia. Fora. Na Bolívia. Então, na Bolívia. Pode complicar. Eu acho que então São Paulo tem que dar tudo no jogo de hoje pra garantir, porque senão depois... Tréplica. Pode ser bastante cobrada essa... Temos um amigo aqui que está acompanhando o programa que quer dar uma palavrinha dessa partida do São Paulo. Pode falar, qual que é o seu nome primeiro? Luiz Otávio. Luiz Otávio, o que você está achando dessa partida do São Paulo? Otávio? Será que tem? Não. Não tem. É, primeiramente, boa noite, né, a todos da bancada. Boa noite. Eu acho que vai ser um jogo duro, né? É um rival sul-americano bastante complicado. Mas eu acho que o São Paulo tem plenas condições de jogar bem e conseguir um bom resultado. E assim, jogar pelo empate na Bolívia. Você teria algum palpite para essa partida, Luiz? 2-0 São Paulo. 2 gols do Calleri. 2 gols do Calleri? Opa! É quase Boca e River, né? Toca no Calleri, Boca e pegou. Lembrando que Calleri vai ter... bastante fome, né, de... O Calleri é um dos artilheiros da Libertadores, hein? Fez 4 gols, né, contra o Trujillanos. Contra a grande equipe do Fez 4 contra o Trujillanos e... um contra o César Vallejo na pré-Libertadores. Tem 5 e é o artilheiro junto com o jogador do Puma. Voltando a falar falando em jogo duro, o D'Alessandro... o D'Alessandro falou... o D'Alessandro... Calma, jovem. Não, mas o D'Alessandro, ele, além dele alfinetar a questão da torcida, ele alfinetou porque o Calleri... Não, é que o Calleri falou que o River tava vindo mal e que não era o mesmo River e que tava fraco, não era o mesmo River do ano passado com a saída dos jogadores. E o D'Alessandro aproveitou. E ainda falou, mas o meu time não perdeu pro São Bento. Foi essa a resposta. São Bento, do time da mãe de Ná, né? O time da mãe de Ná. Mas continuando aqui o nosso programa aqui para falar, finalizar o assunto São Paulo. O São Paulo tá interessado no futebol do Fred, na contratação do Fred, e que teve uma situação conturbada com o Fluminense. O que você acha disso, Peão? Essa contratação do São Paulo. Antes do Peão falar, o Galo também entrou na disputa e a ESPN deu certo o salário entre Fred e Galo. É, 500 mil, né? 500 mil. Ele aceitou. Porque é que o Galo espera, né, que o Prato vá sair pra China no meio do ano, então. E seria já o plano. Mas aí B. O Fred aceitou reduzir esse salário de 800 mil pra 500. Mas o que você acha, Peão? Eu acho, só antes de comentar a possível contratação, eu acho que essa história do Fred ainda vai muito longe, não vai decidir tão logo pra onde ele vai, se fica no Fluminense e vai pra outro time. Mas no caso do São Paulo, a diretoria do Fluminense teria pedido 3 jogadores, que seriam o Carlinhos, o Centurion e o Wesley. E o São... Mas o que barraria a negociação por enquanto é exatamente o alto salário do Fred, porque o teto salarial do São Paulo hoje é metade do que o Fred ganha, que é 800 mil, se eu não me engano, no Fluminense, que ele ganha, e é o que ele está pedindo para continuar ganhando. Então eu acho que poderia ser uma boa para o São Paulo, até porque tem essa mesma questão do Atlético Mineiro, de o Calleri vai sair no meio do ano. E o Kardec não vem jogando bem, então... E se livraria do Wesley. E se livraria do Wesley. Que, e do Wesley, Centurion. E do Centurion. E o Wesley é um dos maiores salários do time. Então seria uma compensação Wesley ali. Wesley calça jeans. Eu já acho que o que falta aí para esses jogadores que vocês citaram aí, o Wesley como o Kardec, eu acho que eles têm grande potencial, sim. Eu acho que é mais questão de treinamento aí para eles poderem voltar a apresentar um bom futebol. Mesmo porque o São Paulo não tem uma... Não tá com uma renda muito favorável, né? Como todos os clubes brasileiros estão com dívidas, mas como é que está essa situação de dívida do São Paulo, Peão? Ah, para falar a verdade, eu não tenho muita informação de valores, mas é um time que sempre teve as contas em dia e ultimamente, com a crise política aí, não tem conseguido manter esse nível de organização. Esse comprometimento. E chegou a estar devendo salário, agora não tem muitas informações de lá se foi pago esse salário ou se ainda deve alguma coisa, mas é um time que vinha até uns meses atrás, pelo menos, sofrendo com um atraso de salário, então um atraso grande como o do Fred complicaria a vida do São Paulo. E é isso aí, falamos muito do São Paulo, e agora vamos mudar do CT, que fica do lado ali na Barra Funda, para o Verdão. Solta o hino do Palmeiras, Flavião! Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda. O Verdão, que recebe o River Plate do Uruguai amanhã às 9h45 no Allianz Parque, em partida válida pela Libertadores da América. Uma partida decisiva, completamente difícil. Palmeiras que está dependendo de outros resultados do Nacional contra o Rosário Central. E o que você acha dessa partida de amanhã, José Roberto? É, eu acho que o Palmeiras... O Cuca falou muito isso, que... não dá pra... A torcida também tem que ter uma paciência, que também não vai ficar correndo e pressionando 90 minutos, que vai ter que chegar uma hora, a bola vai ter que rodar e tudo mais. E ele conhece a torcida do Palmeiras, que às vezes a bola volta pro zagueiro só pra começar uma jogada, já começa a chiar. Mas eu acho que o Palmeiras vai ter que se impor desde o primeiro momento, vai ter que sufocar o River e fazer gol, né? Tipo, vai ter Palmeiras... que fazer o maior número de gols. Só interessa a vitória, gols, né? Além de só interessar a vitória, tem que fazer o maior número de gols. Três seria, assim, o mínimo, ideal, né? O ideal, porque aí poderia contar com uma derrota de 1-0 só do Rosário. Só que aí tem aquele negócio do Nacional, que tá poupando e que não sei o que. Poupando, que tem um monte de jogador com cachumba. Com cachumba. São 8 desfalques, né, que o Nacional vai ter. O que? Se a gente tem Zica, eles têm cachumba, né? Muito bom. Agora melhorou pra caramba isso pro Palmeiras, só que, né? Mas... Incrível, né? Se apareceu um com cachumba, ficou todo mundo junto, de repente, né? Exatamente. Todo mundo... E já ainda tá poupando 3, né? Poupando 3 tem um machucado. E um machucado. Não, um suspenso e poupando 3. Poupando 3 pra não tomar o terceiro amarelo. Exato. Pra próxima fase. No total, então, são 8 desfalques do Nacional. Antes de continuarmos com o nosso assunto do Verdão, o Vinícius, que é um dos convidados aqui, tem uma pergunta para vocês da bancada. Fala, Vinícius. Boa noite. Bom, gostaria de saber duas coisas. Vocês acham que o Palmeiras passa? E se o Nacional vai jogar pra ganhar contra o Rosário? Se vai ser um jogo de... Só de empate. Eu acharia que se não tivesse tantos desfalques assim, jogaria pra ganhar, até porque vale muito os pontos nessa primeira fase. Vale a primeira colocação, né? E se o Rosário ganhar, acaba passando o Nacional, né? Então vai mudar muito os confrontos aí das oitavas. Mas é um problema muito grande que vai estar sofrendo o Nacional agora, né? Como a gente falou, os 8 desfalques aí, 4 por cachumba, 1 suspense e 3 poupados para não tomar o cartão amarelo e desfalcar a equipe nas oitavas de final. Então, além de se preocupar com o jogo aqui de São Paulo, o Palmeiras vai ter que torcer muito para que o Nacional lá no Uruguai consiga a vitória. É, um alento para a torcida do Palmeiras é que o Rosário, principalmente depois da partida com o Palmeiras, não vem bem no Campeonato Argentino, perdeu a invencibilidade de... 70? Não, 70 não, mas... Mais um ano e cacetada... Desde 2014. Desde 2014, não perdi em casa, e perdeu pro Vélez, o que era esse time de Prato, Alione e por sim. aí. E Tóbio, né? O Tóbio que Tóbio vai que... voltar pro Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Sim. E é um alento de... É um falar... reforço, é, né? um reforço. Um bom reforço pro Palmeiras. Eu acho que ainda tem problemas na zaga. Sim, o Tóbio é, o Dracena é o problema na zaga do Palmeiras, no caso. Eu acho que... Eu acho que a questão aí é se apoiar nesse... Tipo, o Rosário vem mal, mesmo que tenha os desfalques. É uma rivalidade Uruguai-Argentina. É que se começar o jogo, o Rosário já entra classificando, se classificando, né? E como então, falaram a hoje... A iniciativa vai ter que ser do Nacional, né? E como falaram hoje, né? Os jogadores do Palmeiras vão saber se foi gol do Nacional. Exato. Mas não vão saber se foi gol do Rosário. Porque a torcida vai reagir no estádio também, se for gol do Nacional. Com certeza. Ah, mas então... vai dar pra saber se foi gol do Rosário. Mas os jogadores já falaram, não querem saber durante o jogo. Uma aquetada, assim. Ah, mas vão saber, né? Não, vão saber, mas... Eu acho que o jogador percebe a reação do torcedor. Você acha que tiver, o quê? Por exemplo, 1-0 pro Nacional lá e precisar de uns 2-3 gols, assim, correndo, os jogadores vão falar o quê? Ah, não precisa. É, mas antes disso, o Palmeiras tem que ir lá e fazer o resultado. Antes de pensar no jogo do Nacional. Com certeza. O Bassi tava perguntando da tabela. O Nacional tá em primeiro lugar com 9 pontos, o Rosário Central com 8 pontos e o Palmeiras em terceiro com 5 pontos. Tem que ganhar para ir a 8 pontos e tem que torcer para o Nacional eliminar vencer. Os 3 gols que tem de saldo o Rosário. Se o Nacional ganhar de 3-0, é uma grande ajuda, ou 1-0, porque, exatamente, se o Nacional ganha de 1-0, o Palmeiras ganhando de 3, já passa o Rosário e se classifica. Eu acho que o Palmeiras faz a parte dele e depende do jogo do Nacional. Eu não acho que vão fazer o jogo de compadre, como muita gente tá falando aí, que vão deixar o jogo empatar para classificar os dois, mas o Nacional, por ter vários desfalques, vai ter muita dificuldade mesmo jogando em casa, o que pode complicar muito a vida do Palmeiras, que faz a parte dele, mas não sei se passa, não. Segundo fontes, o Nacional tem 8 desfalques. O que vocês acham disso? Complicado, hein, pro Palmeiras. Ah, a gente torcer. Falou bastante disso agora há pouco. É, né? É, eu concordo com o Pião, acho que o Palmeiras tem que fazer a parte dele. Com certeza, e vai depender com certeza também do clássico argentino. Mas com certeza eu acho que também não vai ser um jogo assim vendido, né? Vamos dizer assim. Eu acho que vai ser um jogo bem disputado lá na Argentina também. No Uruguai, desculpa. E o Nacional vai tentar sair com a vitória com certeza para conseguir a classificação. Temos mais um convidado aqui que quer falar. Qual é o seu nome e boa noite para você. Boa noite, bancada. Guilherme aqui falando. E eu acho que o Palmeiras vai ter um jogo difícil, mas eu acho que ganha. O único problema é que eu acho que o time é meio inexperiente para Libertadores. Vocês viram no jogo contra o Rosário, 3 faltas bobas do Gabriel, do Thiago Martins e do Vitor Hugo. Os 3 jogando a primeira Libertadores deles. Eu acho que a inexperiência pode pegar um pouquinho amanhã, apesar de eu achar que vai ganhar. Tomara que classifique também. Com certeza. Mas, valeu, Guilherme. Mas eu queria comentar eu com você. Eu acho que é um ponto bem... Bem importante se tocar na questão do Palmeiras. E o Dudu, o Dudu e a Arouca voltam, né, também. Agora. E além dessa questão das faltas bobas que o Guilherme comentou aqui, tem a questão, por exemplo, do Gabriel Jesus. Que não joga por uma suspensão também boba. Que ele mostrou falta de cabeça e experiência para jogar uma partida de Libertadores, caiu na pilha dos argentinos e acabou expulso. Problema muito novo, pro Palmeiras, né? Amanhã. Muito novo jogador. Mas eu queria que vocês comentassem também a possível volta de Cleiton Xavier e de Arouca para a partida de amanhã. Cleiton Xavier que na primeira passagem... Quase um milagre. Saindo do DM, né? Se ele não se machucar hoje à noite. Só para falar aqui os dados do Cleiton Xavier, ele não joga desde agosto do ano passado. Uhum. É tempo, hein? É tempo. A última partida dele foi contra o Cruzeiro? Foi. Exatamente. É, eu acho que o torcedor do Palmeiras espera uma boa atuação, que o Cleiton Xavier volte a jogar aquele futebol de antigamente, aquele que foi apresentado pela mesma equipe do Palmeiras na Libertadores, que conseguiu um golaço, se eu não me engano, contra o Colo-Colo, né, e conseguiu a classificação. Sim, foi isso. E foi. Eu acho que é um jogador de grande potencial também, que tem tudo pra se dar bem. Aí não sei se ele vai jogar ou não, né, mas... Não, deve ser banco. Mas eu acho que não pode, o torcedor palmeirense não pode colocar muita esperança num jogador que não joga desde agosto. É a mesma coisa que o São Paulo tava querendo colocar esperança no Lugano, que não jogava decentemente há muito tempo. É, tá, então, é. Mas o Cleiton Xavier tem o negócio de se machucar, né? Ele pode entrar, tropeçar e já... Herdou a maldição da camisa 10, né? Do Valdívia, no caso. Do Valbreja. Acho que não da camisa 10, né? Do Valdívia. Valdibris. Mas eu acho que não pode colocar muita esperança nesse jogador, não. Até porque tem outros jogadores que podem fazer a função. É. Não a mesma função, mas podem substituir ele com melhores condições físicas. É, eu acho que... Entendi. Rapidinho só, principalmente não pode botar muita pressão agora nesse começo. Se depois ele conseguir uma sequência sem lesões, o que... Não, ia colocar no fogo o cara já na Libertadores. Sim, mas se ele conseguir uma sequência sem lesões, jogar por um tempo aí sem ir pro DM, aí pode se esperar um pouco mais dele e cobrar sim, porque ele tem futebol pra isso. É, pra esse jogo eu concordo com o Capita também, que o que vai contar mais vai ser a questão física do jogador. Mas eu acho que ao longo da... Se o Palmeiras passar, né, de fase, da fase de grupos, eu acho que pode ser sim um jogador importante aí pra continuação da equipe do Palmeiras na Libertadores. Pra finalizar, eu gostaria de trazer um dado da partida de amanhã. O Palmeiras já vendeu 26 mil ingressos, setor norte esgotado. Só 26 mil ingressos, né, Capita? Mas o torcedor palmeirense... Surpreendendo. Eu acho surpreendendo, que, eu acho que... Isso é reflexo de algumas partidas ruins do Palmeiras. Eu acho que, na verdade, o reflexo que o Vitor comentou, eu acho que não é das partidas que vem jogando, porque até melhorou muito. Com certeza, do que vinha jogando. Alguns resultados negativos. Só que eu acho que é o medo de não... É assim, é aquela coisa, eu não quero ver se o meu time vai ser eliminado amanhã em casa ou não. Ah, mas deveria seguir os exemplos de outros clubes. É como eu tô falando, não acho uma desculpa. Eu tô falando que deve ser o pensamento de quem não tá indo. Mas posso falar a verdade? Acho que até amanhã o Palmeiras vende 30 o mil. Resto. Acho que 30 não, mil. Não, eu acho que o resto. Porque a galera não vai querer ficar parada. Não, tudo bem, vão querer ir no estádio. 42? 40, 40 mil. 40 mil. 39, por aí. Eu acho que chegar nos 35 mil. Sim. O Palmeiras. Que já amanhã chega. O que o Palmeiras tem colocado na Libertadores, né? 35 mil é a média. Tem que ver o que já foi vendido hoje também. Depois desse dado que foi de manhã. E vamos agora aos palpites da partida de amanhã entre Palmeiras. As duas ou só uma? E as duas, calma, Capita. Calma, Capita. Tá ligeirinho. Ele tá ligeiro, né? Tomou pré-treino. Tomou um Red Bull aí? Red Bull. Bom, mas entre Palmeiras e River Plate do Uruguai, qual que é o seu palpite, Beto? Eu acho que vai ser 3x0 Palmeiras. Eu concordo, 3x0 Palmeiras. Pedro Bassi? Eu concordo também, Palmeiras vai em busca da vitória que precisa, 3x0 Palmeiras. André Rivera? 2x0 Palmeiras. Acho Pião? Que 4x0 Palmeiras. 4x0 Palmeiras? 4x0 Palmeiras. Otimista o grande peão? Tá dançando aí, hein? Sua namorada é palmeirense? Hã? Sua namorada é palmeirense? É mesmo? É mesmo? Mas você tem namorada, peão? Olha, com certeza. Qual o nome dela? Júlia. Agora você fala, né? Manda um beijo. Um beijo, Júlia. Olha lá. Ele te ama muito, eu acho. Aí sim. Mas vamos voltar um pouco do São Paulo, que a gente não deu palpite. A gente esqueceu, né? O apresentador tá meio bitolado hoje. Mas eu tinha falado de dar o palpite do Nacional e Rosário. Não, né? Não, vamos dar também. Vamos dar o Nacional. Não, deixa Nacional e Rosário. Nacional e Rosário. Beto? 2x0 Nacional. Eu acho que vai ser 2x1 Nacional. Bassi? Eu acredito que o jogo vai ser difícil, o Nacional vai em busca da vitória, mas vai ser empate, 2x2. Capita? Acho que vai dar empate em 1x1. Eu vou com Capita, 1x1 entre Nacional e Rosário, o Palmeiras fora da Libertadores. Complicado, né? Esses caras que torcem para outros times. Vamos continuar. Quem mandou o Palmeiras perder pro Nacional em casa. Exatamente, né? Não, mas é verdade. Palmeiras não poderia depender de outros clubes para passar na Libertadores, né? Bola e o palpite do São Paulo. E agora vamos dar o palpite do São Paulo, hoje claro. Hoje tá mais acelerado que o outro. Os caras tomaram Red Bull antes de vir pro programa, né? Impressionante. São Paulo e River Plate da Argentina, Beto. Eu acho que vai ser 1-1. 1-1. 1-1? Eu acho que vai ser 2-1 São Paulo. Pedro Bassi. 1-0 River. Capita. 2-0 São Paulo. Pião. Vou concordar com o Capita de novo. 2-0 São Paulo. Olha lá. Mas tá quase um relacionamento. E a Mandiná? Mandiná, o que você acha? Fala no microfone. Mandiná. 3-0 São Paulo. Olha lá. O povo Pou. O povo Pou do Arquibancada Mac. Cuidado, porque depois ele morre. Nossa. Não vamos julgar, né? Assim você quebra a perna. Assim você quebra a perna do apresentador, capitão. Aí complica. Pô, complicou. Povo. Ai, caramba, eu tô chorando de rir aqui, meu amigo. Vamos finalizar o assunto Palmeiras e vamos falar do time de Itaquera. Solta o hino do Corinthians. Salve o Corinthians! O Corinthians que encara o Red Bull Brasil no sábado às 4h20 da tarde na Arena Itaquerão pelas quartas de finais do Paulistão. O que, que vocês acham dessa partida, capitão, depois da sua bela piada sobre o todo mundo povo? Todo mundo recompôs, né? Recompondo aqui depois da piada do povo povo. Não, então, acho que o Corinthians vai entrar focado no... No jogo aí de sábado, mais um problema com o microfone aqui caindo as coisas. O Tite vai jogar, vai entrar com o elenco principal, a torcida novamente vai comparecer na arena. Acho que quase todos os ingressos já foram vendidos. Só tem dois setores, o oeste inferior e superior. Superior. São os mais caros. É tipo a central do Palmeiras, é os que custa 200, 300. Então, é uma grana, hein? Vai jogar junto com a torcida, o time na fase de classificação. Ah, tá. Primeira fase. Primeira fase, ganhou todos os jogos em Itaquera. Sofreu apenas 2 gols e marcou 14 lá. É. Então, mostra a força do Corinthians dentro de casa. Mas o Red Bull boa equipe, é organizada. É. E tem jogadores importantes que podem fazer a diferença. O Roger, e complicar. Que é o artilheiro do Paulista, é o atacante do Red Bull, né? Guardou quase em todos os jogos, então sempre bom ficar de olho. Exatamente. E Pedro Bassi, o Rodriguinho não deverá jogar. Você acha que é um desfalque tão grande? Ah, não. Olha, eu acho que um desfalque tão grande, acho que não. Até porque o elenco do Corinthians tem peças aí pra repor. Essa saída do Rodriguinho, que ele tá machucado, né? Capitão tá comédia hoje, continua. E eu acho que o Corinthians tem grandes jogadores aí, além do trabalho sendo feito pelo técnico Tite, que tá sendo um ótimo trabalho. O Corinthians vai entrar focado, com certeza, e com a ajuda da torcida. E eu acho que ganha o jogo sem muitas dificuldades. O Red Bull é uma equipe, como o Capitão já disse aqui também, qualificada, tem seus méritos de ter chego nas quartas de final. Mas acho que o Corinthians consegue passar para a semi sem muita dificuldade. Entendi. E outra coisa relacionada ao Corinthians é que o Luca renovou o seu contrato por 3 anos e o Corinthians tem 60% dos direitos do jogador. E o que vocês acham? Qual que é o salário, Pedro Bassi? Não sabe? Capita? Qual é o salário do Luca? É um bom salário. É um bom salário? É um bom salário. Melhor que eu, com certeza. Melhor do que saber os números, né? Só sabe que é um bom salário. É um bom salário. Exatamente. Ficou sentido pelo Rodriguinho? Capita. Capita. Foco, Capita. Como é que é? O Rodriguinho? Não! Capita tá osso. Não, perdão. Ficou sentido pelo Rodriguinho? Sim, porque pra mim o Rodriguinho é o jogador mais importante no meio de campo do Corinthians hoje. Pedro Bassi, você fere o coração do Capita. Eu acho o Rodriguinho sim um bom jogador, mas acho que você dizer que ele é o meio campo mais importante aí do Corinthians, eu discordo, até porque o Elias tá voltando aí, né? Ah, sim, de contusão, ele já veio, jogou acho que, se não me engano, 3 jogos aí depois de ter voltado do DM. Sim, sim, mas ele entraria pra mim no lugar do Guilherme, né? Que... Sim, o Guilherme com certeza não tá mostrando futebol algum, então... Impeachment no Guilherme. Nele, no André. Olha. Mas é, eu tem acho alguns que... corneteiros aqui, né? Saiu. Mas continue. Não, mas pelos... É golpe ou não? Não é nem corneta, é número, né? Número, né? O Guilherme que chegou criando bastante expectativa, né? No torcedor. Sentiu os dois, né? A única coisa que o Guilherme fez de bom foi não se machucar até agora no Corinthians. Coisa que era preocupação. E o gol que ele fez também contra o Santa Fé, se não me engano, no, ah, é verdade, na Arena. Com o passe de Rodriguinho, só pra deixar claro. Mas falando aí das cornetadas, eu queria que vocês comentassem da lista que o técnico Tite divulgou que ele quer contratar. Ele quer contratar o Marquinhos Gabriel do Al Nassr, que está jogando na Arábia Saudita, que jogou no Palmeiras, depois foi para o Santos, estava emprestado. Ele quer contratar também o zagueiro Sanches e o atacante Moreno, que são ambos do Atlético Nacional. O que vocês acham dessas possíveis contratações, Pião? Eu gosto do Marquinhos Gabriel, gosto bastante do Marquinhos Gabriel. Fez um belo trabalho no Santos, principalmente no segundo semestre do ano passado, quando o Giovani, que estava no time ainda, se machucou e ele assumiu a posição de titular ao lado do Lucas Lima no meio. Mas eu acho que se vier para o Corinthians, pode ser um jogador, uma opção até por causa do Guilherme, que não começou bem, como você ressaltou, Capita. E também o Marlos Moreno, é um jogador muito promissor e pode vir e se chegar também. O Santos até tem interesse nele, que a gente já comentou aqui em outros programas. É, o Santos tem interesse no Marquinhos Gabriel e no Moreno. É, nos dois. E o Marlos Moreno, como a gente já falou, é uma grande revelação do futebol colombiano, um jogador pelas pontas, veloz e muito ofensivo, que chama a atenção, além de Corinthians Santos, de vários outros times do mundo, como o Porto, o Liverpool, que estão atrás também desse jogador, então podem ser bons nomes para o elenco corintiano. É, o que eu vi na ESPN hoje é que o Santos estaria disposto a negociar com o Atlético uma possível... dividir aí os direitos do jogador em 50-50 para no futuro eles... Ambos lucrarem. Ambos lucrarem. Já no Porto eles não lucrariam com essa venda, eles só venderiam por 18 milhões e no Santos talvez venderiam mais na frente, né, por 40 milhões, 30 milhões. E aí a gente não sabe, né? O que vocês acham mais favorável aí pro Atlético? O peão falou... Vocês estão me amando hoje. É, a gente ama você, Capitão. Capitão. Obrigado. O outro é o Sanches, é isso? Zagueiro. Sanches, que é zagueiro, né? Do Atlético Nacional. É, o Atlético é a sensação da Libertadores. Acho que é por isso que tá tendo essa... 100% de aproveitamento, defesa busca pelo jogador. Invicta. E é um zagueiro. E o outro que é o responsável pelos gols, que é o Moreno. Eu acho que o Moreno, ele joga pela direita ou pela esquerda? Ele é atacante de ponta. Moreno? Exatamente. Moreno. Acho que é de direita. Moreno. É, seria uma opção, seria ali... Não sei. Eu acho que não tem opção pra ele. Não, mas seria uma... Nem pra zagueiro também. Pra mim, essa contratação dos dois aí não... Não, vai. Tô falando, mas por exemplo, seria óbvio... Perto das características do Malcolm, por exemplo, na temporada passada? Ah, alguém sim. Pelas pontas? É, que o Tite deve estar procurando, por exemplo. Mais um? Ah, é o Tite que está procurando. Eu acho que o Moreno poderia vir como opção, mas para titular, por ter o Lucas... Zagueiro eu acho que tem o Balbuena, por exemplo, o Luca, já trouxe. Perdão. É, tem o Balbuena. O Balbuena já é muito melhor. São dois jogadores que viriam pra compor elenco, diferente do Marquinhos Gabriel, que eu acho que chegaria pra jogar. Só que caro, né? Esse é o grande problema. O Moreno problema. Vem pra compor elenco custando, sei lá o quê? 18 milhões. 18 é milhões. O Atlético quer. A mesma coisa, dando uma cornetada, a mesma coisa. O Eric, que tá no Palmeiras, veio por 13 milhões e ainda não vingou. Exatamente. Não que não vá vingar ou que não seja bom jogador, mas... Ele tá na reserva e custou 13 milhões. É, voltando um pouco no que eu disse, o Corinthians e o Santos querem fazer esse tipo de negociação. Eu falei só do Santos, mas já que estamos falando do Corinthians, eles também querem fazer 50-50. Essa 50-50 pra ver 50-50. O que vem. 50-50. A diferença é que no Corinthians ele ganharia mais do que no Santos. Pedro Bassi. É, voltando a essa questão aí das contratações, tendo em vista que os times brasileiros só têm, se eu não me engano, até o dia 20 de abril, ou seja, tem mais uma semana apenas para fazer contratações do exterior, acho que o Tite fez essa lista aí pensando na carência, talvez, de um jogador que arremate mesmo, um centroavante ou um jogador de ponta que faça os gols, que ganha o respeito da torcida. Talvez ele esteja procurando esse jogador de frente. E quanto ao zagueiro Sanches, do Atlético também, eu acho que poderia ser uma boa contratação, só que tem o Felipe, tem o Iago, tem uma defesa sólida, além do Valbuena, zagueiro paraguaio. E o Marquinhos Gabriel, concordo com o Peão, ele chegaria para jogar. É um jogador de bastante qualidade, que atuou pela equipe do Santos no ano passado. Eu acho que seria um jogador importante para o meio-campo do Corinthians e faria um bom negócio. Não, só é que o Sanches veio, tipo, e o Sanches, né? Porque a gente falou do Moreno, falou do Marquinhos Gabriel e o Sanches. Eu acho que o Tite pode ter o medo de perder no meio do ano o Felipe, né? Que já recebeu a proposta da Udinese, aquela coisa. Eu tô pensando com talvez a suposta cabeça do Tite, só isso que eu tenho. É, e tudo aí, isso, né? Seria depois da Libertadores, provavelmente. Então, que abriria a janela do Nacional. E pra finalizar o assunto Corinthians, eu queria que vocês comentassem a renovação da Caixa na camisa do Corinthians por 30 milhões anuais. Esse que já era o valor, o Corinthians já tava tentando aumentar, ia parar com essa parceria, mas resolveram continuar. O que vocês acham? Ah, o Corinthians tentou dar um migué, né? Falou assim, vou fechar com outro, então aumenta aí. Famoso migué, né? Então, acabou blefou, fechando. Né? É. O que o Palmeiras fez mais ou menos com o Adidas, né? Aquela época que tava pra entrar a Puma ou a Nike, aí eles falaram, né, que entrariam ou a Puma ou a Nike, e aí continuou a Adidas. Ah. É mais ou menos isso, né? Sim, só que para patrocinador master, né? Não sim, não. Não. Só a questão de... Eu quis dizer fazer um paralelo, né? Sim. Parecido. Tá. Foi bom pro Corinthians, porque o Corinthians já queria 3 patrocínios para alcançar 30 não, milhões. Não, mas uma coisa que... fechou com... Não, uma coisa que eu queria falar é que, por exemplo, o Corinthians consegue fechar facilmente, assim, ó, o patrocínio master, mas não consegue fechar os naming rights do estádio. É uma complicação... eterna, assim, não consegue. É, exatamente. Ainda mais que esse não negócio sei qual que é a agora começou a investigar, talvez até tenha complicado um pouco mais a situação, né? Não sei, mas provavelmente. Essas coisas políticas. Eu acho importante sim essa... o fechamento aí com a Caixa. E até porque o Corinthians, mesmo se não fechasse, o Corinthians não ia ficar de fora e acho que não ia ficar sem patrocínio master, não. Acho que foi uma boa. Exatamente. Esse é o Pedro Bassi. E para finalizar... para finalizar, não, né? Já falamos demais do Corinthians e vamos falar agora do time da Vila. Solta o hino do Peixe, Flavião. E o Santos, que pega o São Bento no sábado, às 18h30 da noite, na Vila Belmiro, pelas quartas de finais do Paulistão. O São Bento, que é o time da mãe de Iná, vai pegar o Santos. O que vocês acham dessa partida entre Santos e São Bento? Uma partida complicada, eu vejo assim, que o São Bento, que é o destaque do Campeonato Paulista, fora os grandes, né? Eu acho que é um jogo complicado, mas o Santos deve passar, até porque joga na Vila... jogando em casa lá, o nosso apão da Vila Belmiro. Ô louco, bicho. O Santos não perde pelo Campeonato Paulista há 5 anos, não perdeu desde a volta do Dorival Júnior. Então, eu acho muito difícil o Santos perder esse jogo e deve classificar. Eu não vejo outro cenário para essa partida. Não vai ser fácil, mas o Santos classifica. O São Bento tem que surpreender a equipe do Santos, né? De alguma maneira. Pelo menos tentar, porque eu concordo com você, Peão, que o Santos vai ser superior... por estar jogando em casa e até mesmo pela sua equipe. E eu acho que o São Bento tem que armar em alguma maneira de jogo uma estratégia boa para envolver a equipe do Santos e tentar classificar. O São Bento que conseguiu a vitória contra o São Paulo. Vitória contra o Palmeiras. Vitória contra o Palmeiras e empatou com o Corinthians. A mãe de Iná tá falando. Foi 2x2 contra o Palmeiras. O Leandro Almeida deu uma ajudada. Ganhou do São Paulo, empatou com o Corinthians, empatou com o Palmeiras. Isso que no empate do Corinthians, o André fez um gol no último 90 minuto. Minutos, né? Aos 90 não, né? Aos 45. Ah, 90. Mas, então mostra a força e como que tá bem armado o time do São Bento, né? E como que ele vem forte aí pras quartas de final, querendo surpreender o Santos. Já chegou gostou do comentário, então, né? Tá animado aqui com o jogo de sábado. Mas é um jogo muito complicado, principalmente o Santos, como a gente falou ontem, que não perde, né, na Vila. Na Vila faz 5 anos pelo Paulistão. Não, mas que igualou o recorde do Pelé. Igualou o recorde do Pelé de sequência invicta na Vila Belmiro. Exato. Vamos comentar agora a possível escalação do técnico Dorival Júnior. Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz e Zeca, Thiago Maia, Renato, Vitor Bueno e Lucas Lima. E no ataque, Gabriel e Ricardo Oliveira. O que vocês acham dessa escalação, Pedro Bassi? Eu acho que o principal jogador da equipe aí que vai fazer a diferença vai ser o Ricardo Oliveira. E Lucas Lima vai jogar? Lucas Lima. Lucas Lima, que é o grande armador aí do futebol brasileiro, na minha opinião. Eu acho que tem tudo pra sair com a vitória sim, apesar que o São Bento com certeza vai dificultar o jogo, mas é uma ótima escalação aí da equipe do Santos. E eu acho que com certeza sai com a vitória. Não, mas o time do Santos, como a gente já falou várias vezes, o time titular é muito bom. O problema é a reposição. É a reposição, né? de alguns jogadores, né? Já mostrou, já ano passado, no final do ano passado, que tinha um bom elenco. Continuou, manteve quase todos os jogadores, se não me engano, só o Giovanni, o Gabriel. Substituto, que era o Marquinhos e quase Gabriel. Perdeu o Ricardo Oliveira. Quase. Não, que não. Ainda tem os boatos que talvez ele saia ainda, né? Tem isso. Ah, mas relaxa, Rodrigão vem. É, apesar de ter bastante dos meninos da Vila, voltar, né? Voltar no Rodrigão? Rodrigão do Campinense? Ó, o Bassi tá falando, hein? Apesar dos meninos da Vila prevalecerem aí, eu acho que é um time bastante experiente também. Tem o jogador Renato aí de meio campo. O próprio Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira. Tem o David Braz. Braz. Eu acho que o Santos consegue classificação. Quanto que você acha que vai ser o placar, o Bassi? 2-1 Santos. 2-1 Santos? Apertado? Apertado. Eu acho que vai ser uns 4-0 facinho, hein? É 4-0? Opa! E o peão? Eu vou de placar apertado também, só que 3-2 Santos. E o Beto? 2-2. 2-2? E pênaltis, quem faz? Pênaltis. Santos. Eu concordo plenamente com o Beto, era isso que eu ia falar. Quanto nos pênaltis? 5-4. 5-4? Oh. E o Flavião, o que que acha? Quem vai errar vai ser o Edno, só pra dizer. 1-0 pro Santos, o Flavião achou, deu o palpite. Mas o erro do São Bento vai pra fora, o goleiro vai defender ou vai na trave? Isso é pergunta pra mãe de Ná. Isso é pra mãe de Ná, não. Passa o microfone pra mãe de Ná pra ele falar. Não, ele vai começar a falar do São Bento e depois não para. Não, beleza. Fala que eu Não, deixa ele falar só um pouquinho. Fala, mãe de Ná. Um pouquinho. Mãe de Ná. Oi, obrigado. O que vocês querem? Eu quero saber quem passa, mãe de Ná. Qual é o resultado certinho, pênalti, tudo. Fala. Passa o Santos. 1-0. Sem muitas dificuldades. Gol de quem? Entendi. Gol de quem, Mandiná? Gol de quem? Lucas Lima. Lucas Lima? Arriscou, hein? De fardar dentro da área apenas. Bom, aí o Capita que é demais. Aí o Capita que é demais. É pra saber o que eu aposto no jogo. Capita no Sportbet? Opa. Entendi. Não, mas vamos voltar um pouco nos assuntos de negociação. O que eu fiquei sabendo hoje bomba. É que o Modesto não é bomba. Ah, droga. O Modesto Roma Júnior, que é o presidente do Santos, viajou para o Peru para negociar com o Marlos Moreno. O que vocês acham? Peru? Pro Peru, porque o Atlético jogou do Nacional jogou contra o Sporting Cristal lá. E ele foi tentar negociar, só que a imprensa brasileira estava lá e descobriu que o presidente estava lá e meio que melou essa negociação. O que vocês acham? Melou! Eu acho que, assim como pro Corinthians, até melhor no Santos ele cairia do que no Corinthians, pela questão que o Capita falou, do Corinthians já ter dois jogadores para as pontas, que ele chegaria mais para disputar a posição, e no Santos não tem esse jogador assim pelas pontas que é titular absoluto, além do Gabigol, que pode fazer essa função. Então, eu acho que é uma boa para o Santos a contratação do Marlos Moreno. E é isso aí, demos muitos palpites sobre os quatro grandes paulistas. Agora você pode ir ao banheiro, tomar a sua água, relaxar um pouco. Já voltamos com a Arquibancada Mac. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. So if you're lonely, you know I'm here. aí. Estamos de volta no Arquibancada Mac, o melhor programa esportivo do Mackenzie. E vamos falar agora da Lampions League da Copa do Nordeste. Flavião, solta aquele hino maravilhoso. E temos jogos hoje, jogos não, jogo hoje, pela partida válida pela Copa do Nordeste, a semifinal entre Santa Cruz e Bahia, lá em Pernambuco, às 9h45 da noite. O que, que vocês acham desse jogo, um jogo decisivo na Copa do Nordeste? Quem que vocês acham que passa, quem que joga melhor? Deem seus palpites. Eu acho que hoje o Santa Cruz sai com a vitória por jogar em casa, contando com o grande apoio da torcida do Santa Cruz, né? Que é grande. E eu acho que 2-0 Santa Cruz. Ah, mas quem tem grafite tem tudo, então vai dar um santinha aí. Santinha? Santinha. E qual que é o seu palpite, Capita? 1-0. Gol do grafite? Gol do grafite. Ah, vai rabiscar, entendi, o grafite hoje. Meu Deus. Que piada maravilhosa do Capita. Pião, continua depois dessa piada. Eu acho que da Santa Cruz também, 3-1, grafite faz 2 gols. Olha lá. E você, Beto? Eu acho que vai ser 3-0 Santa. 3-0 Santa? Hat-trick de grafite. Eu quero ver se outro fizer gol, vai todo mundo cair do cavalo. Só tem esse cara no grafite. Outro grafite. Capita tá... tá impossível, tá distraído hoje. O capitão é o tá caos, impossível. É o caos, socorro. Eu acho que... Eu acho que homem, que o capitão tá namorando, hein? Eu acho que é a paixão também. Será? Ele não sabe. Quer capitão, saber qual é a ligação? Nem eu sei se eu tô na área. Ah, não sei, não sei o que dizer. Só acho que vai dar 4-2 Santa Cruz, 2 gols de grafite. Quantos gols? Quantos gols? O grafite, né? Virou artilheiro hoje. Né? E eu acho que assim, ó, o Santa Cruz vai ser um dos finalistas e eu acho que levanta a taça, hein? O que, que vocês acham? Ousado esse palpite, mas pode ousado? Ser. Pode por que ser, não? Né? Ousadia e alegria, né? Pra mim o campeonato nem. Qual é a outra semifinal? Campinense. E Sport Santa Cruz. Eu acho que Sport Santa Cruz. É isso que eu acho. Ó, se for Sport Santa Cruz, o grafite não pode fazer gol contra e gol no último jogo, falando em grafite. Senão, rodou. É que ele não vai poder apagar, né? Ai, Capita, você tá engraçado hoje, né? Mas vamos chamar o Capita aqui, porque ele tá engraçado pra caramba, né, Capitão? Olha, Libertadores. Depois dessa, acho vamos que pra Libertadores. É melhor falar da Libertadores. Vamos pra. Será que tem alguma musiquinha aí, Flávio? Então vai essa, vai essa. Maravilha. Vamos falar de Libertadores. Hoje tem jogo, jogo válido pela Libertadores. Às 7h30 entre Olímpia e Deportivo Tátira, Emelec e Pumas, Racing e Boca Juniors. E às 9h45, o LDU e Grêmio. Jogaço esse Racing Boca Juniors, hein? Racing Boca Juniors. É em Racing. Em Avellaneda, né? Se quiser. Exatamente. Não, O Capita tá impossível. Capita não perde do Racing. Mando do Racing. Mando do Racing. É, destaque exatamente. Pra esse jogo. E pro jogo do Grêmio também, do Grêmio. Que pode LDU. Definir muito, porque o Grêmio, se não vencer hoje, vai ser obrigado a ganhar do Toluca. Exatamente. O bom time do Toluca e o jogo do Grêmio em casa é na última fora. Rodada. É fora. Como? O jogo do Grêmio é fora. Fora. E o Toluca ganhou ontem, né? Toluca ganhou do São Lourenço. Toluca tem um bom time. Vai dar trabalho nessa Libertadores. O time mexicano pra ele não vale nada a Libertadores. Mas ele adora encher o saco. Ele adora encher o saco. Que bonito falar essa palavra. Encher o saco. Ele enche o saco. É. Toluca. Entendi. Tijuana. Tá louco. Chivas. Tá louco. Tá louco. Tigres. Tigres é finalista, né? Trihulianos. Trihulianos. E o Pumas também, que é o outro time mexicano nessa Libertadores, tá muito bem. São também. Nomes legais, né? Os dois já estão classificados, Capitão? Pumas, Tigres. Pumas. Adoro o Pumas e o... Olha... Você exaustou. Nossa. Esse de programa de hoje, viu, Flávio? Tá uma beleza. Tá legal. Exaltou. Tá tranquilo, tá favorável. Quem que falou isso aí? Só queria saber. O Betão é o mito do microfone, né? Fala tudo e engole mais. Bom, vamos continuar. Vamos continuar aqui no programa. É, já falamos muito de Libertadores. Isso é o pior. Vamos soltar O hino que arrepia todo mundo. É a piada do Capita, eu falando palavra errada. Vamos pegar o avião. Não, pera. Vamos pegar o avião pra Europa, porque agora é assunto importante, assunto sério. Sem brincadeira, Capitão e Beto. Peão nem se fala da namorada e o Bassi tá aqui de coadjuvante. Vamos falando nas piadas, eu tô dizendo. O Bassi é um grande comentarista. Vamos falar agora da UEFA Champions League. Solta aquele hino e vamos pegar o avião. Cadê o hino da UEFA Champions League? Tá chegando, chegando. Ah. Afetou e até vamos... o Flavião. Afetou o Flavião? É, ele errou o hino. Errou! Vamos falar da UEFA Champions League. Pedro Bassi, dê o seu destaque da UEFA de hoje. É, meu destaque, como eu já falei aqui, é para a vitória do Atlético de Madrid em cima da grande equipe do Barcelona e conseguiu derrotar o trio MSN, né? Exatamente. Mais uma vez, pelo terceiro jogo seguido, o trio MSN pipocou. Só queria saber, quem que palpitou certo aqui? Eu palpitei Atlético, que passaria. Quem palpitou Atlético? Eu falei que ia ser 2x1. Bugou. Microfone não bem, hein? Falei que ia ser 2x1, mas acabou sendo 2x0. Eu também falei que ia ser 2x1, mas o que a gente acertou foi que o Atlético passou, né? Alguém palpitou mais Atlético aqui? Não. A gente é revolucionário. É, então tá bom. Mas qual que é o seu destaque da UEFA, Betão? Não, meu destaque da UEFA, eu acho que era o da Capita, mas tem o Bayern e o Benfica. Vocês estão de brincadeira. É o Bayern, né, e o Benfica. Exatamente. Deu um susto, né? Acabou abrindo 2x2. Abriu o placar, depois o Bayern virou e empatou novamente o Benfica. Foi um jogo mais difícil que Com golaço do Anderson Talisca de falta. Isso, né? Vamos organizar. Sim. Aqui, falar quem fez os gols. Primeiramente, na partida entre Benfica e Bayern, foi 2x2, para começo de conversa. Uhum. O Jiménez fez o gol no primeiro tempo e o Vidal, empatando para o Bayern. E depois o Talisca e o Miller fizeram os outros gols. O Miller fez primeiro. O Miller e o Talisca, exatamente. É, foi mais difícil do que imaginava o Bayern e o Benfica, né? Porque... Eu acho que passa essa dificuldade passa pelo primeiro jogo, que foi só 1x0, e muita gente esperava que o Bayern já fosse jogar hoje com uma grande vantagem. Ano passado o Bayern jogou contra o Porto. Exatamente. E perdeu fora de casa, foi 3x1. Aí todo mundo falando que o Porto ia acabar passando e tudo mais. Aí o Bayern passou. 6x0. O detalhe da partida é que o Jonas não jogou e o Bayern conseguiu aí passar de fase com dificuldade, né? Como disse o Beto. É, os méritos são da equipe do Bayern, né? Que empatou fora de casa e ganhou jogando em casa. E concordo com o Vitão aqui que o Jonas, atacante Jonas, fez bastante falta aí, quem sabe poderia ter mudado, quem sabe, o rumo do jogo. Mas falando em falta, o gol do Talisca foi bonito. Muito de bonito, falta. Foi bonito. E foi o primeiro gol de falta que o Neuer tomou em muito tempo. Se eu não me engano, o último tinha sido do Cristiano Ronaldo, numa falta por baixo da barreira. Foi 5x0 lá na Alemanha. Complicado, hein? 4, não foi? 4x0. 4x0. Foi 4. Mandiná sabe o resultado, Mandiná? Não sabe. Ele só prevê. Ah, entendi. Ele não... Passado no... O povo do nosso querido Coitado programa. Gente, não mata o filho. Voltando aqui pro assunto UEFA, vamos falar da partida entre Atlético de Madrid 2 e Barcelona 0. Dois gols do Griezmann. Jogo sensacional. Bastante polêmico, né? O Griezmann, que foi a contratação mais cara do Atlético na temporada, resolvendo... Passada. Resolvendo aí pro Atlético... E que deve ser uma das vendas mais caras também que vai conseguir, né? Porque tá jogando demais. Tá jogando muita bola. Joga muito. Hoje se movimentou bem. Infernizou ali, ó. Barcelona. Era a bola do Griezmann e ele que se resolva, né? A equipe do Atlético conseguiu envolver bastante, sim, a equipe do Barcelona. O Barcelona caiu na pressão, caiu na tática e na característica de jogo do Atlético. Esqueceu o que ia falar. O que eu ia falar é que a torcida do Barcelona, os torcedores que a gente tem convivência, simpatizantes do Barcelona, é que eles reclamaram de um pênalti. Foi pênalti. Olha, Foi pênalti ou não foi? A mão foi dentro da área, mas ali um lance muito rápido. Tinha muita tanto gente. Que o Arthur, polêmica. Não dá pra falar que... Por reclamação. E, não dá pra, e o Iniesta também. Outra reclamação mas de torcida. Assim, é que o Iniesta poderia ter sido expulso no lance do pênalti do segundo gol do Atlético de Madrid. Era o último homem, né? Que saiu numa jogada maravilhosa do Felipe Luiz. O Arnaldo falou que foi. Eu acho que... Pode isso, outro... Não sei se pode. Pode isso, capitão. Fala, Pio. Betão. Errou! Eu acho justa a reclamação por parte do Barcelona na questão do pênalti. Eu também acho que foi pênalti. Uhum. Só que teve dois o Neymar perdeu totalmente a cabeça e acabou dando uma no meio do... Ele dá a primeira ajoelhada, né? Ele perde a bola, já faz a falta e na sequência ele já emenda um carrinho no Godin, que não pegou, exatamente. Mas poderia ter machucado e até o... E não foi expulso o Neymar. E acho que teve outro jogador do Barcelona também que poderia ter sido expulso, não me recordo agora o nome. E... Falar tanto de arbitragem, no jogo anterior, o Fernando Torres foi expulso. Todo mundo falou que não deveria ter sido expulso, né? É. Tipo, teve uma discussão em torno disso e também teve pênalti, teve polêmica e tudo mais. Então, além de ser um jogo muito disputado em campo, na questão extra-campo também foi bem polêmica. O capitão tá quase um cantor de karaokê. Fala, capitão. Oh, muito obrigado. Eu queria falar, saindo um pouco das polêmicas e falando do jogo em si, quando que o Barcelona teve mais de 70% de posse de bola? Você tá com 35 minutos, acho que tava 72%. Né? Que depois do primeiro gol o Atlético fechou, né? Fechou a casinha, colocou o ônibus azul. Dois ônibus, praticamente, né? Nossa. Cochoneiro, vai. Isso porque o Simeone... Chegou a estar com 9 jogadores dentro da área de defesa. Isso porque o Simeone disse que não ia colocar o ônibus, né? Mas acho que é muito difícil acreditar muito nisso difícil, vindo do Simeone, né? Exatamente. Não sei se pode ter feito falta, mas... eu acho que as cobranças de falta do Messi... Não sei, foi cobranças bem perto da... A última bola foi. Não conseguiu passar, né? Não conseguiu... Busão. E só... Não, fala do busão, capitão. Busão, falando dessa questão, o Atlético ele meio que tomava a pressão, tipo, deixava tomar a pressão durante 20 minutos, depois avançava o time 20 minutos e pressionava o Barcelona, e ficava nesse... Ele volta tanto que foi quando saiu o primeiro gol do Griezmann e nessa segunda blitz do Simeone saiu o pênalti que o Griezmann converteu. Exatamente. Para finalizar aqui o nosso Arquibancada MAC de hoje, eu queria saber quais são os seus palpites para as semifinais. Quem que pega quem nessa final? Aí é mandiná mesmo, né? Aí é mandiná, hein? Porque é sorteio, né? Eu não vou falar o que eu acho que vai acontecer, mas eu queria um Atlético e Real Madrid aí. Acho que legal, muito bom o Atlético e Real Madrid. Jogos, e eu acho que o Atlético passa do Real Madrid se esse sorteio confirmar isso. Né? Também acho, passe. Eu gostaria de ver um Atlético e Real na final. Na final? De novo. Legal. Entendi. E Beto? Eu acho que poderia ser na semi Atlético de Madrid e Real e na outra semi Bayern e City. City. E eu acho que... eu acho que passa o Atlético e... Eu acho que passa... O Bayern é favorito, mas o City sempre ganha do Bayern. Mas então. Só mais uma... Eu acho que o Atlético de Madrid só não chega na final se pegar o Bayern. O que eu acho é que vai ser Real e Bayern, e o Bayern passa, e vai ser a final Bayern e Atlético de Madrid. E vamos ficando por aqui, neste querido Arquibancada MAC de hoje. Eu queria que você, José Roberto, falasse o seu tchau pra galera. Boa noite, ouvinte, boa noite, bancada, e desculpa pela zoeira hoje, que foi meio pesado. Tá bom. Na minha frente eu queria que o peão desse o seu tchau pra galera. E um beijo pra namorada. Claro, não pode faltar, né? Boa noite, bancada, boa noite, ouvinte, obrigado aí pela audiência. Um beijo, Júlia, e lá. Até a próxima. Queria que o meu amigo Pedro Bassi se despedisse. Boa noite, bancada, boa noite a todos e até o próximo programa. Obrigado, Pedro. E agora, para finalizar, o mestre das piadas aqui do Arquibancada MAC, o nosso querido Povo Pouquase, capita. Obrigado. Boa noite, ouvinte, boa noite, bancada, boa noite a todos que estão aqui. Vou junto com o peão, mandar um beijo para a Júlia. Ô, louco! Opa. Polêmica aqui no Arquibancada MAC. Como carinhoso de amigos. Sim. E eu gostaria de agradecer aos nossos amigos que estão aqui. E o Flavião. Calma, meu filho. Flavião. Eu gostaria de agradecer aos nossos amigos. Flavião. Gostaria de agradecer ao Flávio Rangel na produção e na sonoplastia. Produção não, produção é do Mate. Hoje é o Matheus Pinheiro que fez a produção. Queria agradecer a presença também do nosso mãe de Iná, Andrezinho. E é isso aí. Eu sou o Vitor Visotto e tchau, tchau.